fazer parte da resistência, combatendo o poder, usando sua inteligência. Conhecimento é importante no momento, eu só lamento aqueles que não têm, aqueles que não querem. Comprometimento é foda, toda hora aparece outro na TV, se vendendo, dizendo que tem que sobreviver. Que isso sempre foi assim, que isso nunca vai ter fim, porque você não vai se fuder. Não quer mais lutar, já desistiu, resolveu se acomodar. Não resistiu, caiu em tentação, não resistiu a tanta pressão, desistiu da revolução. Aí é foda, deixou dominar em sua mente. Espero que não seja para sempre, se una com a gente. Meu parceiro guerreiro, não é só dinheiro, é longo e difícil caminho. Mas você, meu irmão, não está sozinho. Eu estou nessa, eu tenho pressa, isso não é uma festa. Claro que não é, e o tempo que nos resta é planejar e atacar com eficiência. Eu faço parte da resistência. Revolução, revolução. Chegou a hora de fazer a revolução. Chegou a hora de fazer a revolução. Conspiração, inimigo, oculto, escondido, inevitável, perigo, sigo. Minha vida eu ponho em risco, é tão legal, na mira do atirador. É, retroceder eu não vou, aqui estou, lutando pela resistência, numa guerra travada, no campo das ideias, no campo da ciência. Pois quem tem o poder é quem possui informação, tecnologia. Computadores nos vigiam noite e dia, e a cada dia aumenta sua eficiência. Num sistema em decadência, desorganizado, é como um campo minado, causa muito estrago. Olhar nos olhos do meu povo e ver um grito sufocado. Coração bate apertado pelo ódio e a dor. Aqui o medo e o horror caminham lado a lado. Esteja preparado, se eu tô errado, eu vou fazendo a minha parte, lutando como eu posso, mostrando minha arte. Rajadas e rimas é o que faço, sim, isso é revolução, de maneira clara, a resistência não falha. Revolução, revolução. Chegou a hora de fazer a revolução. Revolução, revolução. Chegou a hora de fazer a revolução. Revolução, revolução. Chegou a hora de fazer a revolução. Revolução, revolução. Chegou a hora de fazer a revolução. Revolução, mundo inteiro interligado, lugar de norte a sul, um sistema integrado, organizado, chamado globalização e a dominação do inimigo. Assim se faz eficaz o fim do comunismo, o neoliberalismo, o novo imperialismo. Quem vai ganhar com isso? Edson Legal e Pia, prontos pra sacrificar. Não tenho medo da morte que tenta me alcançar e se alcançar. Eu tenho plena consciência, será lutando pela causa em nome da resistência. Não podem me pegar, não vão me dominar, não deixem te pegar, te dominar. A praga tomou conta de você, tomou sua vida, sua mente. Quando você vai perceber, na moral, você já morreu, vendeu sua alma pro sistema. Não causa mais problema, é um a menos pra lutar, fudeu. Que pena, filho da puta entrou pro esquema. Eu não consigo admitir que um dia é só olhar em volta, a miséria que bate em sua porta. Você não nota, isso me revolta. Revolução, revolução. Chegou a hora de fazer a revolução.